também ama, papá. É, pensou que por te amar eu não iria te deixar ir. É, completava minha vida, mas primeiro amo a mim. Pois é, quem ama não é bobo, por amor finge que se engana. É, só pra você saber, solteiro também ama. Solteiro também ama. Ele faz mais de uma feliz. Exclusividade tu não quis. Meu coração pequeno cresceu, olha só no que deu. Solteiro também ama. O que não matou me fez mais forte. Um amor no leste, outro no norte. E aqui foi pro sul, desejo sorte. Eu não iria te deixar ir. É, completava minha vida, mas primeiro amo a mim. Pois é, quem ama não é bobo, por amor finge que se engana. É, só pra você saber, solteiro também ama. Solteiro também ama. Ele faz mais de uma feliz. Exclusividade tu não quis. Meu coração pequeno cresceu, olha só no que deu. Solteiro também ama. O que não me matou me fez mais forte. Um amor no leste, outro no norte. Yeah, yeah. E aqui foi pro sul. Solteiro também ama. Ele faz mais de uma feliz. Exclusividade tu não quis. Meu coração pequeno cresceu, olha só no que deu. Solteiro também ama. O que não me matou me fez mais forte. Um amor no leste, outro no norte. Yeah, yeah. E aqui foi pro sul.